ter sido achado assim, desconsolado e ferido, pensando ter chegado de fato teu fim. Mas tua história não se acabou, o melhor ainda está por vir. Veja o que o céu já determinou, que os sonhos de Deus pra você jamais vão morrer. Contra a esperança.